Deus, mas só teve um que me fez arrepiar. Não devo falta de vontade, nem de tentativa. Só que nessa vida eu já vi que não vai rolar. É que a gente é feito em pares. Eu já encontrei o meu, mas a minha alma gêmea mora no abraço de alguém que mereceu bem mais que eu. O universo conspirou pra gente se encontrar. Pena que a minha burrice conspirou pra eu não te valorizar. E ir atrás também não. Do jeito que tá, Deus me livre de te tirar dos braços de quem ama e não saber cuidar. Eu vou até pra chorar. Portal do Arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Desbloqueada, nem parei de seguir. Não excluí as nossas fotos e não meditei seu nome aqui. Eu dei corda pra ver até onde você podia ir. Esperei o consenso do seu sentimento. Que errou que demonstre arrependimento. E nada do seu digitando, nada o tempo foi passando. Nada diz que tá voltando essa saudade atrasada. Não tá valendo mais nada. Se fosse de verdade, não tinha deixado minha boca rodar por aí. Eu parei em alguém, cê demorou pra recair. Essa saudade atrasada. Não tá valendo mais de nada. Se fosse de verdade, não tinha deixado minha boca rodar por aí. Eu parei em alguém, cê demorou pra recair. Se fosse de verdade, não tinha deixado minha boca rodar.